seguir os passos de Jesus, meu Salvador. Não vou olhar atrás, nem vou voltar atrás. O mundo só me traz tristeza e dor, mas Cristo só me dá amor. O mundo só me traz tristeza e dor, corrompido e sem coração, naufragando no pecado, sem ter salvação. Eu sei, por este mundo foi que Cristo se entregou, demonstrando assim o seu supremo amor. Quando fiel até o fim, tudo ele consumou. Não vou tristeza e dor, mas Cristo só me dá amor. O mundo só me traz tristeza e dor.